poder de mudar. Existe um elemento intrínseco no viver, que é o conviver. Conviver é uma habilidade a qual nos aprimoramos a cada dia, que além de demonstrar como estamos encarando a experiência de viver, também aflora as nossas dificuldades em aceitar, em perdoar, se doar e ser feliz. É uma grande oportunidade o convívio com o outro, porque nos mostra quem realmente nós somos. E nesse exercício, muitas vezes, nós delegamos as nossas tarefas e nos frustramos ao notar que eles podem até tentar nos ajudar. Mas aquilo que diz respeito às nossas escolhas precisa ser decidido por nós. Ninguém vai fazer aquilo que só nós podemos fazer. O convívio permite aprender, sentir-se amparado, amado. Porém, a única pessoa capaz de mudar a sua vida é você mesmo. E nós já sabemos disso há muito tempo. Carregamos a confiança de saber que Deus está sempre ao nosso lado. E só espera que vivamos a vida, decidindo, acertando, errando, nos responsabilizando, indo em frente, no sentido único da vida, que é ir em frente. Aqueles que nos amam de verdade também nos compreenderão e estarão ao nosso lado, fortalecendo a vida através desse convívio. Porque cada um funciona como um espelho. Aquilo que nós projetamos é aquilo que nós recebemos de retorno. A vida é muito mais do que causa e consequência. Ela é maravilhosa. É um aprendizado e descoberta. É certeza de que o presente é único e como cada um de nós, filhos de Deus. Não devemos desperdiçar o dom e nem a confiança que nós recebemos, tanto do Pai quanto daqueles que estão ao nosso lado, que depositam em nós as suas expectativas, apostam em nós. A mensagem é de otimismo, porque a beleza está em nós e ao nosso redor. A perfeição existe e é o nosso destino, mais cedo ou mais tarde. O tempo, quem escolhe, somos nós. O poder de mudar a nossa vida está em nossas mãos. Basta querer, acreditar e fazer. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine a todos, e que assim seja.